É isso aí, meus amigos passarinhos do canal Canto das Raças. É mais um vídeo para vocês aí. É, eu editei aqui, cortei as melhores partes do vídeo para ajudar a estimular o seu trinca-ferro a cantar. É, lembrando aí que junto com os áudios aí, você tem que estar passeando com o seu trinca-ferro no mato ou numa praça mais próxima aí da sua casa para estimular mais ele ainda. Além de boa alimentação, em casa é sempre pela manhã banho de sol. É, banho de banheira ou borrifador se ele não tomar banho. Então é depois que terminar a muda aí, fazer esse manejo direitinho, com certeza você vai ter sucesso aí, beleza? Terminando de editar aí, espero que vocês gostem. Quem gostou, não esquece de deixar joinha. E quem não for inscrito, eu convido a se inscrever no canal, beleza? Um grande abraço a todos aí e espero que vocês gostem do vídeo aí.